Hi, I'm Tom Stongel. I think today will be light or purple. It's all I have to tell you after. It's not the way. Alterna 1, 2, 0, 5, 5. Mustang pointed out board and held on as they're flashed to center to them and touched the Mustang to Mustang Central. Azul 1196, localize o carro curto do localizador, pela direita, pro A 130. 219, gol 18 na Sediado, mandando a nossa pessoa aqui para guardar, vibrar, aguardar. Ponte, base para pela direita, sistema 7. Funcionar base pela direita. Base 596, autorizado pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Ele pouso na 10, azul 51, na 10. Charlie Alfa Tango, você é o setor, ele é informe, posição estilo 76, agora sua posição de... Estou falando que eu tenho 2 horas a 2 minutos para alcançar essa conta. Charlie Alfa Tango, Matheus de Souza, foi 1 e 8 no final, 9. Salvador, 3663. Salvador, 3663. Tá, Vitor, até o foco, prossiga. Liga essa Hi, Bosch, taxi, Victor Del Fox. Bosch, Mike Bianchi, no sol, 31, de 044, frequência de 8 estacional. 3663. Para o nível 340, nação no ONU, TAM 3663. Chaga Patango, vento 130 graus, 109, ajuste 108, pouso autorizado, pista 17. Comandante. Tem identificação, Foi direto em Tato, para que você está chegando até o Médio 1, a gente viu aqui no Rio Salvador no 08, informe o Rio de Janeiro. 0, sendo identificação de estadia chegada com o Médio 1, para o nível 070, ajuste de altímetro 1098, número 3 na aproximação para a piscina 1. Vista Fox, traço já esperado, chame o controle, está presente, 120, décima 8, está regresso. 08, está regresso, Vista Fox. Guardião 05, setor livre, reporte para o regresso. Azul 4485, informe estabilizado. Final do procedimento, ele é 26. Flash M3, Salvador, 1-9-2-9-5. Thank you. ou solicita a descida para o pulo, gente. decolagem de água, eu acho que mantém a posição. Agora 04, mantém o setor sul devido a tráfego na aproximação do pistão zero, a embolização após o mesmo será autorizado o cruzamento. Momentaneamente mantém o setor sul, guarde instruções. Thiago Santos, cadê o control 7, vai manter o setor sul. Aqui passa uma perna control vento pistão zero, aguarda a instruções, o Thiago Santos. Ok, Thiago contra o vento pistão zero, aguardando instruções para cruzamento, Thiago Santos. Aguardando com o porto para a direita, aguardando para cruzamento, Thiago Santos. Bom dia, estou presente ao CMV. Para 3896, autorizar com o uso pistão 0, vento 120 graus, 05 nós, tomo tráfego à direita, 1 hora, Charlie 150, 1 no meu pé, de atenção, 1 no meu pé, já interfere com a aproximação. CMV não avisa, autorizado com o uso pistão 190, presente ao CMV. Guardando transferência, Thiago Santos. Está presente, completando a 270 para cruzamento do campo. Aguardando transferência, Thiago Santos. O Thiago Santos está com proa norte, veio com proa norte, cruza o campo com proa norte, aguardando para prosseguir para o ponto. Fã de vir o bonde da Gol para decolagem, pistão zero. Deve estar tráfego. Afirma o cruzamento na proa norte, dentro de contrato, da 1-0, Thiago Santos. Bom dia, Lima, tem pistão zero. Está 3896, no solo 07, direita 12, 119. Direito 29, 329. Charlie 150 ao número 10. Charlie Sério para decolagem. Pista livre, autorizado decolagem, sistema 0, vento 090 graus, 04 mais. Cego Fiosca, mantenha o setor se afastando do campo, evitando o eixo decolagem, sistema 0, ok? Contato na garra de decolagem, subindo, São João, transmissão do óculos, número 360, voo 1 no meio, 1 no 9.